Quem é que tá solteiro? Dá um grito bem alto. Solteirão vai jogando a mão pra cima, batendo na palminha, batendo na palminha, batendo na palminha. Quem é o bolo no gay? Vocês vão no gol. Bola minha, yeah! Yeah! Yeah, yeah, yeah! Quem vai amanhecer não me toma em alto! Joga o dedinho pra cima, gira o dedinho, gira o dedinho, gira, gira, gira. Como é que é? Gira. Vai começar, vai começar. Amigo Diego Ariane, Kelly Beira e Douro Negro na área, Thiago Brito, equipe começar o Água Azul. Essa equipe bate no peito, bate no peito, bate no peito, Thiago. Eu sou Ciborgue. Jessiquinha, você só entela, bora Jessiquinha. Eu vacilo Juninho Matos na área. É de bagunça, onde? Dos camaradas, alô perversos, Fernandes Belo Banco. Quebra, balança mais do quebra agora. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima, entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim. Meu vereador Francinal, também ele. Meu parceiro Marcinho, quanto tempo, Marcinho? Mas sonho de sucesso, garoto. E por sinal, dia 20, 24 e 25 de setembro, festão. Aí, em Aturiaí. Não esquece. Ciborgue Prime, chega, é tudo aí, 24, 25 de setembro, e vamos dar um show pra China. Amigo Marco do Açougue, Boi Gordo, temos Correia e toda a galera. Bola quebra coco, bola Thiago. Presidente, molequinho da minha BDA também tá na área. Joga a mãozinha em cima, joga a mãozinha em cima, já vou perguntar, já vou perguntar. Tem alguém do Leão aí? Tô achando muito baixo, quero de novo, quero de novo. Tem alguém do Leão aí? Agora a minha torcida do coração, cadê? Tem alguém do Paysandu aí? Não, mais alto, mais alto, mais alto. Tem alguém do Paysandu aí? Eu quero ver minha galera assim comigo, assim comigo, assim comigo. Sai, sai da frente. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Sai, sai da frente. Eu quero ver agora, agora. Agora, é bicolor, é bicolor. Mais alto, é bicolor, é bicolor. Bora DJ Milk. Um, dois, três, vai. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey. Oh, a nossa chave. Olha o Cílio, doutor, e aí? Júnior Pires aqui na. Não, nós vamos ficar. Cadê o funkeu, rapaz? Hey. Oh, a nossa chave. Fala, Júnior da Mato. É você, meu irmão. Aqui. Família Sem Miséria de Bragança, Tarciso, o Elezinho, toda a galera. Bora, Thiago, bora, Thiago. Alô pra Fox Elétrica, aí do Barroso, de Marituba, pro Brasil. É muito louco, é muito louco, vamos mandar. Amigo Paulista, o Pené do Frango, Rodrigo, Martins do Açougue, Edilson, equipe balança, mas não quebra na área. Easy. O gordinho da Nike do Coletão, foi o gordinho. Que mais, que mais, que mais? Sucesso. Mauro, super Mauro. Pra cima! Ela Ela diz que me ama, mas sei que não. Até fugi bem, mas é isso. Meu parceiro também, Denilson. Ele, quem mais? Quem mais? Por isso que isso. E também o neto da todo mundo. Então vamos aqui. Os primos sem miséria. Da seringa. Quarte, Lico. E o Mazigo, todo mundo. Super Latinha aqui ao lado, Bora Brasil. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh. Nossos quebra-coco da terra firme aqui ao lado. Pra cima, quebra-coco. Não, nós vamos ficar por aqui. O Neto Brito, Carlos João, Paulo, Fabinho, família Brito na área. Chegou ao fim. O Denilson, o Sidney, Flávio, Blackout, Salome, Elton, Meliton, Massi, todo mundo. Alô! Nonato da Peixada, amiga Leia, Cláudio Augusto Corrêa, coisa boa. Ai, tu senta na porra, ai, tu senta na porra, ai, tu senta na porra, eu vou te fazer mulher. Ei, Tio Lohan, fala pra elas assim. Quer ser feliz? Dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá pra mim. Dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá pra mim. Meu parceiro aí, ó, caçula, o Marquinho aí do Mengo aí na área, careca, o Buluia, rei das construções na área, coisa boa. Abraçar amigo Vini, Bessa, Augusto, Santos, Abraão Reis, Thiago Reis, João Marco, família, os perversos aqui ao lado, coisa boa, obrigado, com muito carinho, viu? Seguindo! Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Alô! Vou te botar de quatro, vou te botar de lado. Pra cima, pra cima, pra cima, mais uma! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. DJ, DJ, DJ, DJ, DJ. Balança, mas não quebra! Vigésimo sexto festival do Chope e tá lotado, papai! Bagulho doido é nós dois em cima da cama. Bagulho doido é nós fazendo sacanagem. Bagulho doido é nós fazendo pressão, pressão, pressão. Joga a mãozinha em cima da palma. Joga a mãozinha em cima da palma. Da mão, na palma, da mão, na palma. Quem é do Flamengo dá um gritão bem alto aí, papai. Não, tá muito baixo, muito baixo. Quem é do Flamengo dá um gritão bem alto. Dancinha na ponta da paz, faz a dancinha na ponta da paz. Tem algum corintiano hoje aqui, vem? Faz a dancinha na ponta da paz. Joga a mãozinha aí em cima, na palma, na palma, na palma, na palma. Segura, segura, segura, segura. Faz a dancinha na ponta da, na ponta da, na ponta da. Como é que é? Não bate não, não bate não, não bate não, não bate não. Bora, Marcinho, bora, bora, Marcinho, bora, Marcinho. Vai, Marcinho, vai, Marcinho, vai, Marcinho. Olha o meu vereador, papai. Quero ver quem sabe vai cantar essa aqui agora, ó. Quando não merecer, hoje sonhei você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até eu recordar. Quem sabe canta? Mas um dia se faz. Olha sanduíche! E a solidão. Juninho da Moto de Bragança, bora, Juninho, aqui é lá. Mas com você, isso faz doer nem. Gerente! Quero ver você. Murilo Puck! Eu não posso me apaixonar. Aí. Nem. Desembarcações, plano de Deus, valeu, Murilo! De jeito nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Não se nega pra você. Vai negar o nosso amor. Não valeu pra você. Yeah. Só não nega pra nós dois e nem tentar me enganar. Eu vi no seu olhar. Bagulho doido! Enquanto matar aquele tio do Pará. Só delirar. Esse motor é muito alto. Te amava, mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Mas eu quero mais uma, vou mexer no meu HD musical. Eu quero mais uma, vai. Quem tá feliz, quem confia em Deus, vai cantar bem alto, bem forte, que eu vou baixar o som, tá bom? Pra ficar na história, tá legal? Versão do Chubb e Fernandes Bell. Foi como no filme. Mais alto. Depois me entrei. Família Sem Miséria de Bragança. Aciso, Verazinho, Suquita, DJ Davidson, Leninhos 3D, Neto, o Xureco, Pedro e o Dico. Aí, Laige. Meu Deus, por quê? Alejadinho 3D. Tinha sem razão. Quero ver minha galera agora, vai! Mais alto. O quê? Pensando em você. E essa saudade, fala aí, vai! O destino foi rebelde, levou você pra longe. Onde você está? Como você está? Eu tô em Fernandes Belo e vou até 6 da manhã. Que vai no batidão, que vai no batidão, vai. Balança, mas não quebra, pá, pá, pá. Abraça aí, família. No depósito, Oliveira, Bebidas, Ana, Lúcio, DJ Anderson, Anderson Saldi, Vitor, a galera, bora, Thiago! Sino Maciel de Apop, mora Maciel, gente! Isso não é o mais puro. Agora, pai, agora! Não quero te ver. Família Taisaldi, Júnior! Meu nome é Cefé! Dadá, pro bom tempo também, Messi! Neto, Natan, Adriano! Aqui na área, coisa boa, mora Macinho! Olha o meu vereador também na área! Eu estou feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Você deseja. Tiaguinho, Tiaguinho! Guardar na memória aqui, viu, Tiaguinho? E agora será que aguenta bem sozinho? Sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. Você prêmio que não vale nada, estou te entregando. Você mala lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa é competição pra moça, se livra em macho. E a boquina, nossa amor, você é baseada, da Pop e o Pablo Silva. Quem é fiel? Quem tem fala? Oi, infiel. É porque eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. A gatíssima Ariela de Bragança. Abraça aí. Oi, Júlio Pires, é? Agora ela vai. Valeu. Cadê tu, puder? Você é ela que vai enganar, você não vai mudar. Sentiu a diferença? Vai jogando a mão pra cima, vai jogando a mão pra cima. Faz o C, o C, o C, o C, o C. Faz o C, o C. Agora vai. Agora vai, vai, vai, vai, vai. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. Mas eu quero assim, ó. Quem é o bolo? Quem é vocês, bolo? Uou! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Segura, segura! Aí, novinha! As novinhas ficam loucas. Tudo tracinho. Batalha picada. Se a gatinha, Eric Adviseu na área. E o bonde da paz, valeu! E o ninho do águia. Como é que é assim? Os primos sem miséria. Aí da Cine, corte, vem com o Massivo, todo mundo. Marcelo da Pop, Lourinho, Mil Grava, Lourinho. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Bum, que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Bum, que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra pirar sua cabeça. Bebe de mão. Por sinal, de 24 de setembro, lá em Aturiaí, inauguração da quadra. R-Som e o som do Prime Shake Aturiaí. 24 e 25, né, de setembro. E faz o show parte Aturiaí, coisa boa. Quando minha águia dá o grit. Eduardinho, sete você, meu irmão. O gordinho da Nike, 40 horas para o gordinho. Vai, meu parceiro Thiaguinho, também. Toma, toma, toma. Dico do Mercadinho, Maresia, o Daniel, tomou o teu império. Nós morou. Despejo, valeu. Ficam loucas quando a águia dá-lhe picada. Molequinho, dos Caixa Baixa, de Fernandes de Melo. Vinhas no ninho do águia. Mas eu quero o Brasil, abração, abração. Joga bonito, Rogerinho do Reis, das películas de Braguinha, segura Rogerinho. Rodrigo da Pipoca, Batatinha, Japinha, da Oficina e Boidunga, é. Um abraço, valeu, Jackson, da Baixada, o Alan, a Branca, meu parceiro Júnior, daqui ao lado. Bonjinho dos camaradas. Joga perereca no DJ Daniel. Joga, joga perereca no DJ. O Denilson, Paula e Ana. Balança mais do que, balança mais do que. A minha cerveja. Pra cima. Não bate não, bola. Põe a mãozinha pra cima e grita. O nosso Prime vai subir! Não para! Como é que é? Quero ver minha galera! Passagem na rede. Felipe Fábio, empresário! Tá comitiva aí? Da construção uma de grande bela, valeu. Na cama, tirando a roupa toda. Vai casa, na cama, tirando a roupa toda. Hoje a gente enlouquece, vou com... Olha, já tem um desfile, viu, gente? Logo mais tem um desfile aí, tá bom? Olha que moral, muita gata, muita gata, muita gata, muita gata, muita gata. E o me vai tocando pra galera! É, galera, tá faltando mesmo, viu? Não fala muito tempo. Tá faltando o quê? Fala aí! Tá faltando! Curso do Comércio Agazu! Meu parceiro Thiago Brito também é ali do lado esquerdo do Simog Braille! Não fala muito tempo! Ali, esse tem moral aqui no Braille, papai! Ele bate no peito de toda a do Água Azul. Eu sou o Cyborg. E não é de hoje não, viu? É de muitos anos e muitos anos. Banda Louca Mistura. A pancada potente do Melody. Mas aqui o negócio não tem que esfriar não, parado. Eu gosto é pra cima. Então bora, então bora. São amores. Amores que matam. Amores que ferem. Amores que dói. Manda, quero mais. O fenômeno do Melody. Alô, família BD! segura, vai! Segura, vai! Qual é o som? Fala aí! Ciborgue é curtição. O som do futuro. O Neilson! Aí da putaria! Também ele, Mozão, Regi, equipe só algo na área! Hoje eu tô vendo muitos e muitos homens aqui. Os homens, primeiro os homens, mandam lá pra cá. Pode ser? Pode ser os homens? Então bora ver, meu irmão. Bora ver, bora ver, bora ver. Como sempre tem aquela rivalidade das mulheres, né? Como sempre tem, as mulheres mandam ela vazar. Bora ver no que dá, bora! Agora junta todo mundo e bora ver o que vai dar. Que bora, que bora, que bora, que bora. Isso! Os moleque doido, não, não! O Eric de Jesus! Família da galhada, é isso? E a minha sem miséria aqui ao lado, bora pra cima! Mas é isso, tudo é tudo isso. Posso se ver, não. Os perversos também na área. Abraçar a equipe GDL, Gadilis, Vivizel, na verdade, né? Ginei, o meio, não play, Josias, Willey, Renan Albino, valeu, Renan Albino, você, obrigado com muito carinho, parceiro. O Caçula, Marquinho, aí do Bengui na área, Caneca, Buluia, é isso? Rei, a construção de Fernandes de Belo. E vai jogando a mão pra cima, batendo na palminha. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Vai no batidão, vai Juninho no batidão. Eu quero ver minha galera, eu quero ver. Galera da segunda pó. Galera da segunda pó. Galera da segunda pó. Ah, vocês querem, é? Então toma! Vai jogando a mão pra cima, batendo na palminha. Vai, que vai, que vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. É de dentada que elas gostam, que elas ficam loucas. Abraça aí, meu amigo Rony Costa, o cara das, dos perfumes, tá. Pra vocês, valeu. Então, você dentro e aí, Júnior? Do carro, e aí, Júnior? Segurinho no banco do meu carro. Pra cima, Marcinho! Incrível crocodilo no comando, o animal toca tudo. Vinha BDA no telão do Braio. Se liga na batida, olha a dentada do crocodilo. Bonde dos camaradas. E no comando. Os perversos, minha sem miséria, que é ao lado, coisa boa. Caldinho, pressão. Balança mais do que é. No brinde, tapa 13, é o troco. Paliza. Em ação. O Veneno, o Frango. Deitar, Rodrigo Lima. Maxi, do Açougue. Elas... Equipe, balança mais do quebra, que é ao lado, bora pra cima. Outro. Bora, Thiago. E no último dedo, fica doida. Bonde dos 40 ladrões. Valeu. Você dentro do meu carro, nós tô no escurinho no banco do meu Camaro. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho, no banco do meu Camaro. É DJ Melly, um exemplo na Brasília que é tradição. Alô, Bacino Machinho! Bora, meu vereador! Atenção, garçom, pacote aqui ao lado, garçom, pros perversos, garçom. É isso. E outro aqui pra sua miséria, garçom. Tiaguinho Super Fortaleza. Bora, manda ver. Bora, Tiaguinho, bora, Tiaguinho. Festival do Chope, todo mundo vai se ver. Muito chope vai rolar, você vai se esbaldar. Festival do Chope é tradição. Super Fortaleza, tá bom? Tá gravado já. Ai, garoto, tem menos duas aqui no comando hoje, não, mas nós bebê. Gelada, papai. Jameson Galado. Equipe logo por elas. Elenchei do Varejão. O som que vai. A construção, Clebinho. São 9 anos de sucesso. Vamos nessa, vem pra cá. Festival. Fica a gente aqui do lado, valeu, Clebinho. Tradição. E Fernandes Belo é muita piração. Você precisa. Pode deixar. Fazer. Vamos nessa, vem pra cá. Festival do Chopi, a galera vai doidar. Cyber, batidão dele. DJ. Jameson, o Maílson, o Matheus, o Leandro, na área do Brasil, beijo, coisa boa! Mas eu gosto é de pração, pração, pração, pração, pração, pração, pração! Oi, por favor, oi, por favor. Como é que putaria, sim, senhor. Putaria, sim, senhor. Putaria, sim, senhor. Putaria, sim, senhor. Vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão. Bora! Empresário Big do pescado do Gagá. Parceiro Julinho aqui ao lado, toda a galera, ele. É, Julinho, cadê o Marcel da Pop, hein? Alô, garçom, pacote aqui ao lado, garçom, pros perversos, garçom, bora, garçom. Bora no batidão, bora no batidão, bora no batidão, bora no batidão, bora! Desse jeitinho, como é que é? Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro, quem tá solteiro? E bate na palma da mão, bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Super Fortaleza. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba. Thiaguinho, Anderson, Belo, Camila, Leandra, Vidal, equipe Fortaleza. Bomba aqui, vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, nunca vim ficar contente. Meu mano tá tipo Bob e Armina, bomba granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Beleza, tá querendo cuidar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, quer ser... Meu irmão, pelo amor de Deus. Eu faço pra ela, por minha potência é brava. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Mas eu dou o balão é pra cima, eu vou perguntar mais uma vez, mais uma vez. Tem alguém do Leão aí? Mais uma vez, irmãos, vai, vai. Tem alguém do Leão aí? E a minha torcida? Tem alguém do Paysandu aí? Tem alguém do Paysandu aí? Bora, meu filho! E aí, David? Sim, sim, sim, sim. Meu parceiro Julinho, bora, Julinho, bora, Thiago! Meu motor agredindo do Pará, cadê ele, hein? É sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fique emburrado, eu do... Gerente Rogerinho da Sumelatinha de Bragança. Cheia de vontade. Esse é parceiro da gente, meu irmão. Tirar o seu cabelo antes. Chupa aqui, Rogerinho. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba pra mim vai ter fim. Quando sai, eu fico aqui. O DJ Júnior Show de Marituba. Sinta-se em casa, viu, Júnior Show? Fico aqui. aqui. Logo mais tem o nosso DJ Fabinho, o DJ da região. Atenção, garçom, pacote, garçom, três pacotes. Aqui ao lado, garçom. Pra equipe do Festival do Show, aqui ao lado, garçom. Isso é agora, viu? Fique emburrado, eu do outro lado. Oi, assim, miséria de Bragança. O Tarcísio, o Arrasinho, Suquita, o DJ Davis, tá todo mundo. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba por mim vai ter fim. E quando... Empresário Flow, o homem da gasolina também tá na área. Quando você voltar e quando sai, fico aqui esperando você me amar. É só comigo que encontra paz, ficar contigo me faz bem demais. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. Saudade mora. Meu vacilo, garçom, garçom, isso. Garçom, três pacotes, garçom, aqui na banca do Neto, garçom. Do Dico, do Xureco, isso. E o Pedro, viu, garçom? Eu fico aqui esperando você voltar. Minha super fortaleza, né? Já já o Prime vai subir. O Cantinho, a BVU, o Douglas Mix, Paulo Solução, D2 do Rock, Thiago, Japinha, família da Galhada. Quem tá solteiro dá um grito de amor. Quem vai até as 6 da manhã dá um gritão bem alto. Simbora! Que vai jogando a mão pra cima, batendo na palminha. Vai jogando a mão pra cima, batendo na palminha. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui agora pra essa galera. Cadê o grito da macharada aí? Eu quero ver. Não, tô achando muito baixo. O grito da macharada solteira aí, ó. Eu acho que tem mais mulher do que homem hoje aqui, viu, Ronilson? Quer ver? Cadê o grito das minhas mulheres solteiras? Tu tá vendo? Quem quer beijar na boca, joga a mãozinha pra cima, batendo na palma da mão, batendo na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, bora! DJ Milk. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente. Rogerinho! Malandramente, fiz cara de carente, envolvida com a troca. Meu irmão, pelo amor de Deus! Malandramente, meteu o pé pra cá. Meu irmão, pelo amor de Deus! Vai se ver por aí. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada. A menina meteu o baqueco, Thaísa, Emília Luz, Gustavo, Carlinho de Viseu, fala meu parceiro Juninho. Vai se ver por aí, vai se ver por aí. Thiago Brito, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Alô, Marcelo, Marcelo, da boa, cadê você, Marcelo? Não. Tá faltando aqui em cima, tá faltando aqui em cima, viu? Manda menos duas, né? Menos duas, vai lá, vai lá. Pra casa, me mandou. O Carlinho, o Cote, mim, o único tico de coqueiro. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. E agora, e agora, e agora, e agora, e agora? Homem é sem miséria! Como é que é? Como é que é? Abraça aí, o molequinho, o RD, o DR, o Neguinho, dá o DR lá no Parque Verde, Tibereita na área. Some, tomba, tomba, tomba, tomba. Rodrigo Lima, negócio correia pra Rodrigo Lima. Lomba, lomba, lomba. Super forte, Ale! Cadê o Fontel, meu irmão? Régua, foi me acordar e não vi ele aqui ainda. Mina bombou granada. Os amigos de Miguel, o Igo e o Alex, valeu! Maciel da Pop, Lourinho Mil Grau! E aí, meu Maciel? Porque essa mina é preparada, melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca, vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Boninho do Jackson, e o braço verde na área, continua o Brian! Cyborg. Cyborg. Os canalha do comércio no Braime. Pedro Fumê. Pedro Fumê. Pedro Fumê. Olhando no capote, vão no último volume. Felipe Red, dos... é minha sem miséria. Hoje eu tô marrento demais. Meu... Leia dos braços, Nogueira. E seu irmão Bené do Beira do Branco. Tadinho no contatinho do pai. Baratana. Atenção, garçom. Tadinho do pai. É quatro pacotes aqui na banca do Neto. Tadinho do pai. Faz ela. Do Xureco, isso. Da linguada que... Aí, do Cicota. Uma do Preto. Saco. E o Dico, garçom do que você agora. Quero mais. Para. Pinho joga bonito. Tadinho no contatinho. Cadê ele? Dele. Pai, várias danazinhas. Tramando. Tio do pai, várias danazinhas no contatinho do pai. Teu lance nela ontem hoje ligou querendo mais. Várias danazinhas no contatinho do pai. Várias danazinhas no contatinho do pai. Várias danazinhas no contatinho do pai. Pedro Fumê, rolando vários backsons no último volume, escutando Felipe Rett, do jeito que elas gostam, hoje eu tô marrento demais. O DJ Paulinho do Cidade Nova também, ele e toda a galera, como é que é, Paulinho? Mas, vem curtir o show, hoje, obrigado, Paulinho, com muito carinho, lá do Cidade Nova. Pai, obrigado, Paulinho, você e toda a galera. Tadinho do pai, várias danazinhas no contatinho do pai, faz ela sentir prazer. O DJ Foguinho também, o amigo Emerson, o Renan, cacete, equipe do Cidade Nova, coisa boa. Quero mais, várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Teu lance nela ontem hoje ligou querendo mais. Várias danadinhas no contatinho do pai. Mas como eu sempre faço todas as peças, do pai. Eu gosto é diferente, ó. Diferente, vai. Eu quero ver minha galera, eu quero ver meu. Juninho da moto de Bragança, vai lá, Juninho. Qual é o homem que gosta de sair com a mulher do outro? Levanta o dedo. Não, tem pouco Zé do Coco aqui hoje. Alessandro, Joanópolis também ele. O Caldinho abençoado. Oi. Qual é a mulher que gosta de pegar o homem da rota? Levanta o dedo! Bora, Marcel! O Marcel da Pop, o cara que tem muita moral no setor, né, meu irmão? Esse é o cara! Mauro Super, valeu, Mauro! Cadê o Thiago Brito? Empresário fã do posto, essa ideia! E aí, meu empresário? E a galera vai jogando a mão pra cima, batendo na palma da mão, batendo na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. E é bicolor, é bicolor. Mais alto, mais alto. É bicolor, é bicolor. Eu quero ver agora. Sai, sai da frente. Mais alto, mais alto, mais alto. Sai, sai da frente. Então bora, vai. Como é que é, como é que é, como é que é, como é que é. Para, Rumaninho Lúcio, uma milha água azul, obrigado Lúcio. Família Águas, obrigado por muito carinho, viu? Danilo, Gorgo, Douglas, Taradinho, Júlio Play, Aida Mangueirinha, valeu. É de ressaca, muito louco, doidão. Sua roupa tá cheia de lama. Meu parceiro Baldinho, mas família Nova Geração, obrigado, Baldinho, muito carinho, viu? Que a orgia tomou conta de mim, assim. Eu saio com arco e valor e a mulata assim. E aí, Bonde? É, na 4x4, a gente... Vereador Francinaldo! Eu sou assim embaixo, uma assim. É doar, o bagulho tá certo. Eu quero ver minha galera, eu quero ver, bora! Eu só quero é ser feliz. Onde eu nasci, é, e poder me orgulhar. Vem Deus, DJ! Quem é que tá solteiro, dá um grito! Quem vai até as 6 da manhã, dá um gritão bem alto! Então mora Milky! Eu vou pro baile, eu vou pro baile. Tu vai como, Andrezinho? De sainha. André, segura aí o alô, André, atrás, André. Eu sou solteiro e ninguém vai me segurar. Como é que é? Atenção, garçom, bagaço, muda ideia, garçom, tem que ser agora, garçom. Os perversos, garçom. Equipe só patrão, Júnior Pires, Jean, Paulo. 100% Ciborgue em praia, obrigado muito, carinho. Eu sou Ciborgue. Alô, garçom, bagaço, passei miséria, garçom, tem que ser agora, garçom. Me late que eu vou passar. Agora eu sou solteiro. Bora, Júnior, bora, Júnior, bora, Júnior, bora, Júnior. Segura, DJ, aumenta o som. Tá só na mão. Eu já tô de sainha. Sem limite, super fortaleza. Daquele jeito. De sainha. Ronaldinho, é isso. Tá marcantes. Tu pega. Bate no peito. E diz assim, Ronaldinho. O que tu é, maninho? Eu sou o Cipó. Eita, meu irmão. Dois anjinhos abaixados. Fernando de Belo, Joelson, Aleijado, Renan, o Lourinho desmitado. E as gatas, Simone, eles não geral. Estão todas na área, com muito carinho, viu? E eu faço o homem enlouquecido. Como é que é? Tá bonito. Então já. Baby. Yeah. Tá bonito. Baby. Tá lindo. Baby. Tá lindo. Sei, sei. Joga a mão pro alto. Joga, joga. Joga a mão pro alto. Joga, joga. Joga a mão pro alto. Joga, joga. Cadê você? Joga a mão pro alto. Joga, joga. Joga a mão pro alto. Joga, joga. Joga a mão pro alto. Joga, joga. Alô, garçom, bagote pra cima, miséria, garçom. Bem baixinho, DJ Milky, bem baixinho, DJ Milky, bem baixinho. Bem baixinho. Bem baixinho. Bem baixinho. Bem baixinho. Alessandro Whisky de Bragança, Alessandro! Joga tudo pra cima! Já já o Prime vai subir! Ciborgue! Super Latinha! De Bragança, que coisa boa! Bem baixinho, bem baixinho, meu que. Quem confia em Deus, dá um gritão bem alto que eu quero ver, vai! Quem confia no papai do céu, joga a mãozinha pra cima comigo assim, ó. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. Quem tá gostando, dá um gritão bem alto aí. Coisa boa, papai. Esse é o Prime chegando. E Fernando de Belo, meu irmão, Festival do Chope. Coisa boa. Família, Semigela de Bragança, da Ciso, Erezinho, Suquita, DJ Davidson. E agora? Thiaguinho, não dá certo, vai lá, Thiaguinho. Quem joga a mãozinha pra cima na palma da mão, mãozinha pra cima na palma da mão, tchá, tchá, tchá, tchá, bola balança, mas não quebra. Gêmeos, sou bem ele. Gêmeos Quelado, equipe Loucos por Elas. Gente do Varejão, da Construção, o Clebinho. E toda a galera do ladinho, coisa boa. Milbão, Marinho, Cobra, de Fernando de Belo, bola DJ Milk. Quem joga a mãozinha pra cima na palma da mão. Joga a mãozinha pra cima na palma da mão. Alô, garçom, o pacote aqui ao lado, garçom, na minha sem miséria, garçom. Cadê você, Júlio? Rapaz, cadê o Fontel, cara? Mas eu dou valor em perguntar mais uma vez na pressão, na pressão, na pressão. Tem alguém do Paissandu aí? Na pressão, na pressão. Tem alguém do Paissandu aí? Na pressão, na pressão. Tem alguém do Leão aí? Então bora! DJ Milk. DJ Milk. Cyborg. Cyborg. Família da Galhada tá na área! Tá todo mundo! Um, dois, três, quatro! Let's try that. Os bondinhos, camarada! Balança, mas não quer. Barbra Streisand. Garçom, pacote pra ser miséria, garçom. Bora, garçom. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Mas como o DJ Milton gosta de fazer diferente, Streisand. Olha só o que eu vou fazer agora. Barbra Streisand. Bem baixinho. Streisand. Barbra Streisand. Bem baixinho. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Como é que é? O Nilson da Putaria, mozão, Elze. E aqui, pessoal, com... Quem cria amanhecer. Dá um gritão bem alto. Abraçar o Lúcio, o Oliver, família Jó, meu parceiro Mazé da Bob, Neto Brito, Carlos, Val, Paulo, família Brito. Joga a mocinha pra cima na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Meu parceiro Thiago da Super Fortaleza. Alô, Thiago. Cadê o Maxon pra gente, hein? Atenção, Maxon pra gente. Chega, meu gerente Maxon! Já já o Prime vai subir. E aí, Léo Santana, Igor, Ítalo, Ramon, toda a galera. Presidente Molequinho da minha BDA, também nada, bora, molequinho. Equipe da Pedreira, coisa boa, valeu. Meu parceiro também na área, Mauro Sub, obrigado com muito carinho, parceiro. Alô, garçom, bagote, parceiro, miséria, garçom. Os parceiros aí, Laia, das preços, Laia, na área. Preço Nogueira, seu irmão, Bené da Beira, Tufurango, obrigado, Bené. E o bonde dos camaradas aqui na frente do braço. Então bora. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado? No escurinho, vai. Te ofereceu no recreio. Aí. Um sanduíche amassado. Então lembra. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo. Diretoria aí, Rai! Os beijinhos do Croco Bianca, Pia, aí do Tapanã. Alô, São pro Lourinho, da Machado, pro Lourinho. Aquelas flores que deixavam no portão, que sempre vinha assinado no cartão. Chicote Hi-Fi, família Azulac, é isso? Amorzinho, DM, Barreco do Pop. Liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí. Balança mais do quebra, coisa boa. Jackson da Bajara, obrigado, Jackson. O Bambielo junto aí com o Maelso aí, Gino, o Neto, o Pedro, Xureco, o Dico, o Zenilson curtindo todas. Fortaleza. Banda 007. Família BDA. Equipe da Naja. Estilo, é isso? Alôzão do Nego. Nego Drama, ele. Primeira dama. Obrigado, Nego Drama. Que ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola. É meu parceiro Jairinho da Super Fortaleza, esse parceiro da gente, viu? Um guarda-chuva. Suquita sem miséria. Quero subir, viu? Aquelas flores que deixaram. Rogerinho, rei das películas de Bragança. Obrigado, Rogerinho. Super latino. Nada no cartão. Romântico. Alex JP. VJC, ele também. Que domina a área. Obrigado com muito carinho. Júnior Pires, empresário considerado do Camarão. Da região, a legião. Ouvi você falar de outros amores. Eu vi o mundo então perder as cores. Tanto tempo esperei a frase certa pra te mostrar que eu era. Cadê o meu mandala Gleitinho do Pará? Essa aqui é dele, ó. Atenção, Rodrigo Faria, chegar aqui atrás com o Rogerinho. Rodrigo Faria, Cleitinho, essa é tua, lá na Peroba, linda. Devagar, garota louca, é tão ambiciosa. Dica do Mercadinho, Marezinha, aí, os perdidos do Clango, tira na área. Porque com medo está. Bora segurar, bora segurar, bora segurar. Cadê o fogo, porque tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você perca. Você tem muito o que fazer, tem poucas horas antes do dia acabar. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amor esmeralda. Equipe da Pedreira, da área, Jorge Bujudo, Denilson, Direi, Flávio, Blackout. Eu achei no sala, Melito, isso, Marcel, também na área. Você dá Maxon, Davis. Vai chegar. Devagar, você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha. E os perversos também já, meus perversos. É tão ruim a vida que você leva. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Murilo, é o Murilo, é? Atenção, Murilo, tem um Davidson, Murilo. Revelar. Tá no House Mix. Dizer por que você quer mais. Chicote, Hi-Fi, Denils 3D. Realizar. Cadê o Márcio da Pop, hein? Quando receberá. Bora, Márcio. O seu tempo. Rodrigo da Pipoca, Camaradinha, Japinha. Salvestino e Boiduga. Júnior e Neto. Júnior e Neto. Sucesso. Juninho Matos. Cadê a gelada, Juninho? Você não sabe quando está certo. Bora molhar o bico, bora molhar o bico. O negócio tá muito seco aqui em cima. Quem vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando receberá que o seu tempo vai chegar. E o DJ meu que vai tocando. Naraná, naraná. O Aldeci. Naraná, naraná. Ele, Ronildo, curtindo o Brian. Naraná, naraná. Obrigado, brother. Alô, DJ Milk. Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. Rodrigo Lima, negócio de correr. Obrigado, Rodrigo Lima. É nóis, ela é super fortaleza. Você me demonstrava uma coisa antes. E agora vi você mudou até bastante. Eu não aguento mais essa situação. Decidi de uma vez deixar meu coração. Eu sei de tudo e agora eu vou perguntar. E agora? Ou é aí, Heitorzão, você também. Léo, Onilson. Equipe. Eu sei que fez errado tentando esconder. 10-6, é isso? É. Tava com ela e ficava. Galera da Vodka. O Denilson. Você perdeu a mulher que te amava e sem perceber. O amor que eu procurava você não me deu. Eu já estou cansada, escolhe o erro. Denilson, ele, a Paula e a Ana. Um abraço com muito carinho, brother. Hello. Júnior Paracheiro, Ivaldo, Silva e Thiago. Minha amiga Mali também, Pedro, Chigata, Cicota. Wi-Fi, tá na área. Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me olha como antigamente. A nossa. Meu parceiro Manel, Super Fortaleza, irmãozão, meu parceiro Jair também. Toda a nossa Super Fortaleza, obrigado, que é muito carinho, viu? Você me demonstrava uma coisa antes. Se é irmão dele, é parceiro da gente também. Ou até bastante. Eu não aguento mais essa situação. Gile e Osso, o de bala e o bico do pescado do Corgão. Decide de uma vez deixar meu coração. Eu sei de tudo e agora eu vou perguntar. Ou é ou eu. Escolhe de uma vez, não tente me prender. Você que fez errado tentando esconder. Que ficava com ela e ficava. Festival do Shopping, Castinho! Garota, não chore. Será? Não chore, não chore por ele. Garota, não chore, não chore, não chore. O parceiro também nada aqui em Guilherme, Kendra. Sei que tá de Chicota pra você. O meu amigo Mauro Super também, ele. Chicota, Hi-Fi, Denilson 3G. E o Dico Light, obrigado, tem muito carinho, parceiros. Perguntando. Balança mais nogueira, moleque sem noção, peladinho digital, mas não quer petinha da Vila Verde. Eu porque ele não é homem de verdade pra você. Esqueça desse amor sem futuro. E o amor maior do mundo um dia chega às vezes sem querer. Garota, não chore. Equipe da quadrilha Juventude Bragantina. Não chore. Também tem na área, coisa boa. Garota, não chore. Abraçar o bonde da paz, Jornaldo. Não chore. Marinelson. Ai, Juju. Deus, estudo é garantia de um bom futuro e o amor dessa criança. Professor Figueiredo, também ele, o pai de para ser Jessivan, Massipão e Wanderson, é isso, olhado? E na batalha da vida, o primeiro passo pra vitória é a vontade de vencer. Garota, Reinaldo Joãozinho. Não chore. Uau! Não chore por isso. Joguei aí, Carla, todo mundo. Garota, não chore. Não chore, não chore por ele. Alô, Thiaguinho! Talvez. A nova onda de Iguaraci. E banda Vírus Musical. Juninho de Amato de Bragança, que é lá! Bora, Juninho! Juninho! Banda Os Brothers. Sucesso em todo o Brasil. Como é que é? Como é que é? Chegou lá! Banda 007. E agora? E agora? Bonito! Que bonito, hein? Que cena mais linda. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Sim, e aí, é nossa? Que lixo. Cê tá de brincadeira. Irmão, pelo amor de Deus. E por acaso esse motel. Fala, garçom, bagaço, garçom, botezinho da pobre, garçom. A lua de mel é o meu. O Jameson calado, ele, equipe Loucos por Elas. E agora? Gente do Varejão, da Construção, obrigado, Dalva. E não precisa se vestir. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Jani, Narciso, Terezinho, DJ Davidson, família Sem. Luiz era aqui, ó. Não sei se tô na cara dela, bato em você. Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz. Toma Galhada, Galhada, isso, família da Galhada. Também tá ali na área, seu namoro. Toma aqui um esquema. Onde nos quer mara? Manda 007.com.br, o site oficial do Arrocha. E agora fala que me ama. Atenção, garçom, bagulho pros primos, sem miséria, garçom. Ai, da sirene, tem que ser agora, garçom. Diz que morre de amor por mim. Vai de Marquinho para a preta, que é muito amor e carinho. Agora, depois de ter chorado rios, meu amigo Marcinho. Depois de tanto ter sofrido, dia 24, 25 de setembro, o Cyborg chega até a Tour. E aí, viu, gente? Saber. São gostoso demais. Os beijinhos do Croco. Eu bebi. Pacote pra ele, Júlio Garçom. Se agora. Asas livres. Como dizer. Meu DJ Fabinho, meu parceiro Baldini, família nova geração. Também tá na área. Depois de tanto. Vereador Francinal. E causou pro meu. Mas o garçom acho que ia ficar doido por aí pelo meio, bicho. Eu quis até morrer depois que foi embora. E volta tão tranquila depois que já não tem mais amor. Isso. Balança, mas não quebra aqui ao lado também da coisa boa. Obrigado com muito carinho, viu, gente? Olha! Já já vai ter o desfile. É frio eterno. E já já o Prime vai subir também. Tem um show no Cyborg Prime ainda hoje. Ainda tem muita coisa boa pra acontecer, viu, gente? Então bora. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado rios. Depois de tanto ter sofrido, agora por fim, vai saber que um dia eu vivi. Abraçar o boi dos cães na droga também, elemento. Thiago, equipe. O GG, o Henrique, o Danilo, tá todo mundo. Volta tão tranquilo. Depois que já não tem mais amor. Suquita sem miséria, manda abração pro Juninho da moto. Valeu, Juninho. Mais frio meu inverno. Parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora? E agora fala. Já no desfile, cadê eles aí? E agora que não tem mais nada. Diz que atenção, Joel, chega aí, Joel! E agora? Filha Super Fortaleza, Manel, Diaguinho, tá todo mundo na área! Bora, Super Fortaleza! Quando ter sofrido, agora é por fim! DJ Milk! Saber que o dia é. O Nilton, o Pretinho, Malaquia de Fernandes de Belo, obrigado, que muito carinho, viu? Na minha janela, não podia dormir, te esperava, buscava teu corpo. Meu cheiro sumiu.